Ação e Reação, pelo espírito André Luiz, psicografia, Legionário Francisco Cândido Xavier. Capítulo 5, Almas Enfermas. Estamos no final. Eles viram lá na casa, pequena construção que orziu aquele espírito, que foi um homem forte, parecia um urso, mas tinha olhares bondosos, olhares de gente que se regenera. Ele dirige a tomar conta de 3 ou 4 espíritos que foram retirados do umbral em torno da Mansão Paz, fora dos muros, mas que não mereciam ainda entrar na Mansão Paz. É, lá a disciplina é grande, o respeito também, a hierarquia e tudo. Então eles viram, e ao ouvir a explicação, viram as almas dementadas, né? Mas um dia acenou com o Borzil também, que foi apanhado ali naquele umbral, e foi socorrido pela Mansão Paz, livrou-se de muita coisa e se tornou um dos trabalhadores mais aplaudíveis da Mansão Paz. E ganhando assim mérito para na vida receber proteção espiritual maior. Então ele viu comentando, Silas, aquela coisa toda, que nós somos o que pensamos, né? Pensamento é o alfaiate do destino. Quem constrói nosso destino somos nós mesmos. Mas vamos lá. E reparando em nossa perplexidade, Silas acrescentou: recordemos ainda o pensamento atuando à feição de onda, com velocidade muito superior à da luz, e lembremos-nos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é a expansão da luz e que o mal é a condensação da sombra, quando nos transviamos da crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, e trazem-nos ainda de volta as sensações de desagradáveis. Vejam vocês. Unidas ao contato de nossas obras infelizes. Estudamos 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis. Os filhos do nosso amigo que sofre a fixação de usura não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo quando visitados pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao centro de origem carregados pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes, lutando pela herança do pai. Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não ter espiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. E o nosso companheiro que se detém no vício, reabsorve as ondas e seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes, que a elas se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo, com multiplicados elementos de corrupção. Diante do nosso espanto, o assistente inquiriu: compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sob forte emoção, Hilário considerou: agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Prosseguindo. Sim, sim, respondeu Silas Prestimoso. Todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne, e achamos-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. Segundo as nossas obras, hein? E segundo os nossos vínculos de nossa vida mental. O alfaiate, diz o ditado do Oriente, do nosso destino é o nosso pensamento. Mas prosseguindo, o bem é a luz que liberta, O mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Calamo-nos preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso na choupana de Orzil, foi consagrado à meditação e ao silêncio em torno das preciosas lições colhidas. Está aí? Claro, claro, claro. Ação e reação, nós vamos aprendendo que a vida no mundo espiritual é uma realidade muito grande. Na próxima oportunidade, vamos iniciar o capítulo 6º, no círculo de oração. Que a oração é algo tão poderoso. Quanta vez o homem precipitado esquece de orar, apesar de Jesus ter deixado uma prece pequenininha, o Pai Nosso. E o homem ainda assim mesmo esquece de orar. Bom, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.